Excelente, parabéns, Natal. Autorizado pela estimação do alerta. Foi informe e estabilizado. Gazer to Farmington in position. Departure, Portugal, 0 to 4, 1 8. 1,400, book your departure. Roger, this is 4, radio contact, contact power sign, and maintain level 350 via book and departure, push call 0-4S. Para existir na terminal 1014. chegada por mais um, ajuste no 014. Agora só tem 307. 362, tem estações direções para 2010, autoriza da aproximação ILS 76, estão 1 agora, informe estabilidade. Lena 322 para o localizador com vez direita para o 050, informe estabilidade. Para 3 metros. would like to see the country in any other. Salvador, boa noite, Xanera 6322, final da 1-0. Boa noite, Xanera 6322, já. Entre de pouso 1-0, 6322. Thank you. Lençóis Salvador, na frequência ACEMA 18, decimal 9, controle. Salvador, boa noite, da frequência 62, Campo Vista, na 1. Boa noite, da 3662, da Champa, aproximação, as autorizações de voo. Da 3662, Champa. Gaia, né? A live pode estar aqui. Você vê que eu ouvi a vontade.